Sai quem fica no Vitória para 2025. Mais um aqui chegando. Oi, boa noite. Boa noite, bancada. Boa noite, boa noite, boa noite. Te contei, não. Conte-me. Tá na sociedade, mano. É isso aí. Um abraço vocês aí. E eu acredito que o Gabigol não é uma boa contratação pro Bahia, não, viu? Deixa esse cara pra lá mesmo. E vamos ver se a gente pega um mais veloz, como você tá dizendo aí. Expedito, Magrinho. Valeu, meu amigo, muito obrigado. Bom, antes de cumprimentar, uma pessoa aqui, tem um negócio assim brilhando ali no monitor, na parte de cima do monitor. É uma coisa muito parece bacana. Parece que ele ilustra essa careca dele. Não é, rapaz? Ah. Isso é algum creme importado. Não vai gostar. É algum creme o importado. O Genibike ali, ó. Antes de eu cumprimentar, Luilton, o ouvinte perguntou, você tem, pelo menos nesse momento, já confirmados quem sai e quem vem? Quem vem não, quem sai, né? Quem sai, né? Quem sai, a gente já citou aqui, o William Lepo não vai continuar na próxima temporada, o Bruno Vini não vai, o Patrick Calmon não vai, o Zé Hugo também não vai, Luan Santos volta para a equipe, o próprio Alejandro, tem uns 5-6 dias que Alejandro postou até uma foto com o grupo, do Vitória e tudo, e falando que momentos ficam para sempre, que saudade, meio que se despedindo, e pelo preço, pelo valor que o Bragantino tá pedindo, eu acho que não fica também. Então, e quem chega oficialmente, né, a gente ainda não tem, mas a gente já sabe que o Claudinho, lateral direito, tá aí muito com pré-contrato. Tem aquela galera do Juventude também, o Ronald, né, chegando, o Ronaldo também, zagueiro. Então, são jogadores, mas pra gente bater o carimbo, que são do Vitória, que vão chegar, o Vitória, o próprio presidente já disse que depois que for aprovada a proposta orçamentária, que ele tem a autorização para gastar o dinheiro, ele vai atrás do dinheiro, correr atrás do dinheiro e efetivar essas contratações. Agora, o importante também é quem fica, né? Até o momento, nenhum dos principais jogadores do Vitória, não houve um fechamento de negociação, como Lucas Arcanjo, como Wagner Leonardo, como Mateuzinho. Então, por enquanto, esses jogadores vão ficando aí. O Cáceres já renovou o contrato, o William Oliveira já renovou o contrato com Vitória, Ricardo Hiller já renovou o contrato com Vitória. Esses jogadores vão ficar aí. Agora, são 12 contratações ao todo, segundo Fábio Mota e o próprio Carpini, e dentro dessas 12 contratações são todas as posições: goleiro, laterais, meio campistas e atacantes. Ok, você sabe que comentário tem bonito, né? Comentário com classe tem nome, não tem? Tem, e tem aqui na Rádio Sociedade, senhoras e senhores. Falei assim, ó. Quando bota essa vinheta, não dá vontade de ir atrás do trio elétrico. Dá, com certeza. É festiva. Eu falei assim, ô Caio, passa aqui que eu quero conversar contigo. Aí ele veio assim, vou checar ali, sentar e ficar esperando. Conversar contigo no ar. Aí o Ethan falou assim, vem cá, sente. Sente. Tinha um ditado que dizia, soldado no quartel quer trabalho. Quer trabalho, exatamente. E ele nem gosta desse trabalho. Caio. Agora há pouco o ouvinte falou o seguinte, perguntou para nós, já demos a nossa opinião, e eu queria ouvi-la, eu queria ouvir a sua opinião também. Se o Bahia tivesse que optar entre a contratação de dois jogadores, digamos que ele tem que decidir ou com um ou com o outro, Dudu, ex-Palmeiras, ou Gabigol, ex-Flamengo? Gabigol. É mesmo? Se eu tiver os dois e eu preciso decidir por um, quem é o Dudu, que todo mundo conhece? Dudu, ele é um extremo. É um jogador que joga pelos lados do campo, ele pode jogar pelo lado esquerdo, pelo lado direito, já jogou centralizado também no Palmeiras. Principalmente em 2015, já foi esse meia. Mas a melhor fase da carreira dele, conquistando títulos, foi jogando pelos lados do campo. E sempre se deu muito bem com o Rony, né? Os dois muito rápidos, o Rony é um jogador de maior movimentação. Só que hoje no Bahia, se a gente juntar os dois melhores artilheiros da temporada, que é Tassiano e Everaldo, juntos eles têm 26 gols. E assim, Gabigol não é o mesmo Gabigol de 2019, 2020, 2021, 2022. Ele teve uma queda física. E teve uma queda também porque o Tite não deu oportunidade. Ele poderia ter feito uma temporada melhor? Poderia. Mas isso a gente nunca vai saber. O fato é que Gabigol termina em baixa, mesmo fazendo gols, porque a gente está acostumado com um jogador prateleirado no futebol brasileiro. Então, pro Bahia, que hoje tem Everaldo, que tem o Ratão, o Tassiano sendo improvisado, o Gabigol é uma peça que eu usaria agora, se tivesse um jogo amanhã. O Dudu eu ainda posso, não tô comparando, tá? Porque não existe comparação. O Dudu é um multicampeão, mas eu tenho o Biel pelo lado do campo, eu tenho o Ademir pelo lado do campo, eu tenho o Lúcio Rodrigues, que por mais que jogue mais centralizado, ele pode também fazer esse trabalho, mas um cara centralizado, atacando espaço, finalização, pênalti, ele só tem um fundamento que eu acho que ele precisa melhorar, dois, que é a perna direita. Eu acho que ele vai mal com a perna direita, pelo tamanho que ele tem no futebol brasileiro, e também a cabeçada, mas fora isso, faz gol de todo jeito. Pois é, interessante, né? Como é bom ouvir as opiniões, porque eu já não traria na dividida, porque na minha opinião, o Dudu, embora eu falei assim, há uma pequena diferença, são atacantes, só que como você definiu, a gente já tinha dito aqui, é um jogador de beirada, o Dudu, né? E o Gabigol, inclusive, fez a função de meia, para que ele e o Pedro pudessem jogar juntos, e aí foi Dorival, o Wilton lembrou bem aqui, ele foi recuado um pouquinho mais e estava sendo esse armador, mas não deixou de finalizar, de ser também goleador, né? Deixou de fazer gols como fazia em profusão, né? Porque aí você, a resposta ficou mais pro Pedro lá na frente, ele ficou como um armador. Mas eu acho que, na minha opinião, no estilo do Bahia, e às vezes tem uma. Ele joga de forma reativa, o Dudu renderia mais, na minha opinião. Mas é bom a gente ter o universo de opiniões, porque você tem uma visão, eu tenho outra, Messias, o Wilton. Não, e assim, as opiniões são sempre válidas e não tem o certo. Assim, é primeiro que a gente tem essa ideia, não só para a bancada, mas também para os nossos ouvintes. Não tem o certo. Existe a questão de opinião. Até porque cada um de nós, assim como os treinadores, enfim, pessoas que são envolvidas no futebol, tem as suas convicções. Desde que o Bahia tem o projeto do Grupo City, o torcedor, sempre quando olha para o camisa número 9, pensa: o último foi Gilberto. E nem era associação. O último foi Gilberto. Qual foi o grande goleador que o Bahia teve nos últimos anos? Então, isso me pega um pouco, principalmente se tratando de Gabigol. Porque, querendo ou não, você tem o Biel, e não estou comparando mais uma vez, é sempre bom dizer isso nos tempos atuais. Você tem Biel, que foi um reserva, foi um cara de 10 assistências. Foi um cara que contribuiu muito. Na realidade, vamos lá, era bom ter os dois, né? Agora, o Gabigol, como eu disse, meu medo é o extra-campo. Isso aí é complicado. Até porque o excesso de vaidade, né? É tão grande quanto a quantidade de gols que ele faz. E agora você pega aquele gol que ele fez contra o Vitória na última partida do Brasileiro. Você vê que ele tá fora da grande área, quase que como esse armador. Ele toca e aí ele ataca o espaço vazio. A defesa do Vitória não consegue encontrar ele, não acompanha. Ele recebe o passe do Pulgar, né? Fez. Isso, foi o Pulgar que fez o passe e ele finaliza como ninguém, né? Porque aquele posicionamento de Lucas Arcanjo, a gente olhando assim, me perdoem, meus treinadores de goleiros, mas eu acho quase perfeito para tentar cortar, porque ele não se joga no chão, ele fica, tenta ampliar ao máximo o espaço ali pro corte. E quem fez isso foi Depay aqui no Barradão. Exato. E Gabigol lá no Maracanã, de tirar certinho no único espaço que tem para o jogador. Então eu acho que Gabigol evoluiu muito. Ele deve ter também se desmotivado muito os últimos treinadores do Flamengo, né? Tanto que quando Felipe Luiz assume, banca ele, mas não deixa de, durante uma partida, dar o grito: me respeite, moleque. Agora veja que coisa interessante. Não, muito bom isso que você tá trazendo, Wilton, Manuel e Spedik Madgrini e o querido Genibag. Genivaldo Lacerda. Ele fica retado quando eu chamo de Lacerda. Olha com a cara que ele faz, ó. Mas assim, nós temos a mania no mundo do futebol, por exemplo, de simplificar as coisas. A gente acha que o trabalho de treinador é fácil. E na verdade não é. É claro que eu já cometi esses equívocos como comentarista, mas nós estamos falando de um Gabigol que precisou ser um meia para que Pedro fosse esse centroavante de referência. Só quem conseguiu isso no Flamengo foi o único treinador, Dorival Júnior. Todos os outros até tentaram, mas nunca conseguiram fazer com que essas peças funcionassem de fato com a qualidade no nível alto que eles fizeram em 2022, conquistando a Taça Libertadores. E Pedro jogando um bolão. Pedro, que pra mim é o melhor centroavante brasileiro, contando o nosso futebol, contando também o internacional. É isso aí. Vamos pro intervalo? É, abraçando aqui meu querido Jorge Tadeu, que tá lembrando dos grandes bordões e da época maravilhosa. A gente falava agora há pouco, Caio, dos narradores, comentaristas e apresentadores das décadas de 70, 80, né? E lembrávamos dessas grandes feras que inclusive passaram aqui no microfone da Rádio Sociedade. Obrigado, viu, Jorge Tadeu? Hora de intervalo, hora de pit stop. 17 minutos para as 9 da noite. A resenha preferida do seu rádio. Bate-bola, volta já. Se a Copa do Nordeste já é disputada, imagine o Brasileirão com 5 nordestinos presentes pela primeira vez na história. E a Sociedade entra em campo com a equipe show para levar o melhor do futebol até você. Ainda tem Copa do Brasil, Sul-Americana, Intermunicipal, Eliminatórias, Libertadores e muito mais. E você já sabe, futebol show é na Sociedade, no AM, FM, aplicativo Sociedade Play, SociedadeOnline.com e no canal oficial no YouTube. Oferecimento Loja Online Pitu. Acesse loja.pitu.com.br e peça a sua resenha. Chegou Pitu Remix, a Ice da Pitu. E voltamos com você aqui na nossa programação. Lucas Marques já chegou aqui comigo. Tudo certo com você, Lucas? Tudo certo, Felipe. Tô animado, tô feliz. Sabe por quê? Você tá economizando, né? A conta de luz é mais barata, Felipe. Veio muito mais barata, hein? Você economizou quantos por cento? Esse mês eu economizei 30%, Felipe. Tá bom, isso estamos falando de quanto? Nós estamos falando aí de quase R$100 de economia. R$100 de economia no mês, 1.200 no ano. Opa, já é um dinheiro, já dá pra viajar, hein? Dá pra viajar, dá pra ir pra praia e tudo mais, e é isso que a gente quer, economia. E o nosso ouvinte agora também pode aproveitar, né? E deve aproveitar, Felipe, não só pode, mas como deve. Faz assim, faz como eu fiz, liga no 0800-580-2116 e se cadastra no Fatura Barata. Se você paga hoje R$250 ou mais na conta de luz, você precisa desse programa. Vai garantir de 10% a 30% de economia todo mês, vai ter dinheiro sobrando, vai conseguir fazer melhor os seus lazeres, vai conseguir economizar, ter dinheiro sobrando e viver muito menos preocupado, muito mais tranquilo. 0800-580-2116 é o telefone para você ligar e se cadastrar agora. E ó, tem especial de Black pra você. Uma condição que é pra você, ouvinte da programação. Mas tem que ligar agora, Felipe. Boa, Lucas. Ligue agora. 0800-580-2116. Fatura barata. Ligue. 0800-580-2116. WhatsApp Sociedade. 719-9656-1025. Sociedade. Muito bem, atenção. Confira comigo, galera, aqui no nosso bate-bola, 13 minutos. 13 minutos para as 9 da noite. Bate-bola na Sociedade. 13 minutos para 9 da noite. Na noite. Oh, melhor marcar logo essas aulas. Eu também acho. Deixa eu ver aqui, porque. Atenção, Tony. Atenção, Tony Silva. Recado pra você ao vivo aqui no Bate-Bola, hein? Depois desse áudio aqui, viu? Atenção, Tony Silva, fique ligado, hein? Antes eu vou colocar essa participação aqui do ouvinte, que diz que é ouvinte da Rádio Sociedade desde 1994. Ou seja, desde o Tetra. É, perdeu pra Tadeu, que Tadeu é ouvinte desde 1910. 10? 10. Não, vai não. Ele nasceu em 1910. Não, venha tirar onda com meu amigo Jorge Tadeu. Ele não é de 1910, não. Não fale isso do meu amigo, não. Eu comecei a fazer as contas aqui, eu falei, rapaz! Eu não vou nem mexer aqui no celular, porque A mensagem dele vai chegar daqui a pouco. Vamos ouvir esse aqui, ó. Ouvinte desde 94. É, vigilante. São jogadores. Cadê, velho? Eu tô sentindo falta do programa Sociedade contra o Crime. Ah, porque tinha também, né? Ah, e o Geni tava lembrando aqui do tio Ed, né? Esses bordões ficaram famosos no rádio, né? É. Onde estão, com quem estão e o que estão fazendo seus filhos agora. Era realmente espetacular. Quando o tio Ed lançava esse bordão, porque você chamava sempre a atenção da mamãe, né? Porque às vezes a mamãe tá cuidando de alguma coisa lá no fogão, o menino some um pouquinho e ela não sabe para onde foi. Sensacional, né? Então ele falava, minha senhora, meu senhor, preste atenção por onde estão, com quem estão e o que estão fazendo os seus filhinhos agora. Nosso Tony Silva tem um que já virou, exatamente. Que é... Essa dele é boa. É, abraço seu filho antes que a droga o abraço para sempre. Todo dia. É, antes todo que o dia abraço aqui, para aqui, ó, sempre. Chegou, você tomou nota zero na hora. Foi mesmo? Foi. E qual será? Las nueve menos onze. Las nueve menos onze. Onze. Ok. Graças. Bom. Muitas graças. É, muitas graças. É, Tony Silva, preste atenção. Olha só, meu amigo Sival Anjos acaba de informar. Break news, Tony Silva. Vamos lá? Oh, alô, alô, Expedito Magrini. Te contei, não. Conte. Mas vou te contar agora, Tony Conte. Silva. Eu tava doido que ele fosse sorteado no Guarani. Foi sorteado no Ipiranga de Orlando no campeonato... Segundo campeonato 5-5. Começa dia 5 de janeiro, vai ter 3 jogos. Começando 7h45 da manhã. O Ipiranga de Tony contra o Botafogo da Bahia. Tem Guarani, que é o meu, contra o Alvorada. Renove contra o Cruzeiro. A segunda rodada, Tony Silva folga no dia 12 de janeiro. Pronto. Deixa eu repetir aqui qual é o time. Tony Silva foi sorteado. Ipiranga de Orlando. Ipiranga de Orlando. Rapaz, quer ser sorteado melhor que isso? E Orlando é o dono da arena. É. Atual campeão. Quer mais o quê, Tony Silva? Você foi sorteado. Só quero ver se ele vai reclamar agora. Você foi sorteado no time campeão do. Como é que é o nome da. Eu que coloquei o nome dessa liga lá. Como é que eu botei? É de velhinhos assim. Como é de. Não é 5-5? Não, isso. Não. Bengalas. Liga de Bengalas. Bengalas League. Bengalas League, sub-Bengala. Bengalas League. Bengalas League vai jogar no time do Ipiranga, que é do dono da. Não, mas na realidade, tinha um baba lá na Associação Atlética da Bahia, que chamava, sabe qual? Sub-óbito. Poxa, né? É porque já tava. É, os jogadores já estavam. Misericórdia. Ninguém aguentava correr, ninguém aguentava fazer nada. Era o sub-óbito de quarta-feira. É na Copa. É igual o bloco carnavalesco aqui do Garcia, que você foi dizer o nome, ele vai querer me. Rapaz, a gente fala de bordões, aí a galera vai lembrando. Né? O ouvinte disse aqui o seguinte: boa noite, pessoal da bancada. O bordão do tio Ed era maravilhoso e educativo. Saudades. Fui na bancada com uma irmã minha. Ô, rapaz, que bom. Fala seu nome aí. Ó, a gente tá falando de coisas, bordões das décadas de 80. Tá surgindo aqui um provável Highlander do futebol. Aliás, já tem um que é aquele japonês, lembra? Jogador mais velho a continuar jogando futebol. É, que jogou no Santos, inclusive. Isso. Eu acho que ele tá com 54 anos jogando liga profissional. Eu vou lembrar o nome daqui a pouquinho desse japonês. Kazu. Jogador mais antigo. Não é Kazu? Eu acho que é Kazu, Messias. Eu acho que é. Olha só, vou ler primeiro, viu, gente? Leia antes. Vou ler de antes, falar. Viu? Você, hein? Esse time existe? O time. Eu vou falar, esse aqui eu posso falar. Não, fale não. Esse aqui eu posso? Não, só não? O primeiro nome. É Borracha. Uhum. E aqui o quê? Não. Esse aqui não, né? Não. Esse time do Bairro da Paz. Muito bem. Kazu Miura, 57 anos. Tá vendo? Jogando futebol ainda. Com 54 57 anos. 57 anos. Nossa, 57, Kazu Miura. Diz aqui o Google. Outro Highlander. A FIFA confirmou nesta semana que Portugal será um dos países a receber a Copa de 2030, ao lado de Espanha e Marrocos. Depois aí teremos a volta de uma competição em um único país, que vai ser a... Que é o tradicional. Que é a Arábia Saudita. Arábia Saudita, não é isso? Arábia Saudita? É saudita, Arábia tá rolando. Arábia Saudita. Faltando ainda 6 anos, a pergunta que fica é: Cristiano Ronaldo conseguirá disputar o torneio em casa, no seu país? Ele é 5 vezes bola de ouro, terá 45 anos quando o torneio estiver rolando e provavelmente não seguirá mais jogando. Porém, há quem confie no potencial físico de Cristiano Ronaldo, conhecido pelo cuidado intenso do corpo. Um dos grandes jogadores de Portugal, ex-atacante Nani, brincou e sem titubear, cravou que Cristiano Ronaldo vai jogar a Copa dentro no próprio país. Os dois foram companheiros no título da Euro em 2016. Ele disse o seguinte: não tenho dúvidas, ele vai fazer mais uma dieta para estar fininho. Esperemos que Cristiano ainda esteja lá para fazer gols, desafiou o ex-atleta em evento na FIFA. Não tenho dúvidas, não tenho dúvidas. Ele vai fazer mais uma dieta para estar fininho. Você acredita? Você duvida disso? Não duvido. Principalmente se ele colocar isso como meta. Assim, desde que eu acompanho o esporte, Cristiano Ronaldo é o maior atleta que eu já vi. Ninguém conseguiu fazer o que ele faz. Hoje, ele já tem uma idade elevada, joga eliminatórias europeias, fazendo golaço, fazendo gol de bicicleta, tem sido artilheiro no time dele, no Al Nassr. Então é um cara que você não dá pra duvidar. Pra mim, o que Cristiano Ronaldo fez no futebol é um legado extremamente positivo. Existe um futebol antes e depois de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo mostrou que pra competir com um extraterrestre chamado Messi, ele precisava lutar 2 vezes mais. A Messi é mais jogador do que Cristiano Ronaldo? Na minha visão, sim. É mais vistoso. É aquele jogador que nasceu com aquele talento. Só que Cristiano Ronaldo também é talentoso, não se engane. Pra fazer o que ele faz, de esquerda, de direita, cabeçada, pivô, é um jogador perfeito, tanto que é chamado de robozão. Mas o que ele deixa de legado é que pra competir em alto nível, mesmo sendo um craque de bola, você precisa cuidar e muito do corpo. E ele demonstrou isso. Porque hoje, a gente sempre tem aqueles chavões, né? Que dizem o seguinte, que eu não gosto, e vou falar todos aqui. A equipe tá precisando de um jogador que é problemático. Não tem isso? Um problemático. Já teve até dirigente de clube dizendo que nós precisamos de jogador que é bandido, de jogador que perde noite. É importante ter um jogador com esse problema, porque assim, o cara não liga, não tem medo. Eu não acho. Não tem que ir por aí. Atleta é atleta, meu amigo. E Cristiano Ronaldo mostrou isso ao mundo. Então, vários meninos que hoje usam a camisa 7 de Portugal e que usaram do Real Madrid, que usaram da Juventus e que vão usar do Al Nassr, enfim, ele deixou isso. Pra competir, você tem que cuidar do seu corpo todos os dias. É por isso que eu não duvido dele nunca. Se você me disser 50 anos, eu acho que ele vai. O Cazu tá aí com 57. Messias, um bom weekend pra você, viu, querido? Bom, muito bem, o Bahia tá contratando Júlio Bilanque. Júlio Bilanque, de 32 anos, que estava na base do Palmeiras desde 2019. Trabalhou no sub-15, sub-14 do Palmeiras. Foi campeão da Libertadores sub-15 com a equipe do Palmeiras. E esse treinador está vindo para o sub-15 do Sport Clube Bahia, o Bahia que está reformulando a sua base. E o Júlio Bilanque, de 32 anos, é o novo treinador do sub-15 do Bahia. Bom weekend para você, Wilton, e buenas noites. Buenas noites. Amanhã, a partir das 12 horas, chegou aqui agora da comunicação do Vitória, o Vitória na TV Vitória no YouTube lança o documentário O Esporte Clube Vitória é para quem acredita. Então, além de Fábio Mota, da torcida, vai ter Thiago Carpini, Djalma Abreu, vice-presidente, enfim. Boa pedida. É isso. Vitória. Buenas noites. Que bom Vitória aqui. Não ganhou no Campeonato Brasileiro da Série A um jogo com a camisa vermelha e preta. Das 13 vitórias, 12 foram com a camisa branca e uma foi no jogo contra o Cuiabá. Gol de Wagner Leonardo com o terceiro uniforme. Vitória jogou de preto. Que coisa, né? 87% do aproveitamento de Vitória no Campeonato Brasileiro da Série A foi de camisa branca. Ó, pra aí. E tudo começou com calor, mas aí foi vencendo. Vai, tchau, tchau, tchau. Boas noites. Nenhum obstáculo é grande demais quando confiamos em Deus. A vida é perfeita quando o romantismo entra em cena. A noite é nossa. Músicas que relaxam e tocam fundo no seu coração. A noite é nossa, relax. O programa mais romântico do seu fim de semana. Todos os domingos, às 7 da noite. A Record Bahia é mais que um meio de comunicação. É a primeira emissora do estado. São mais de 8 horas de jornalismo local, com as principais notícias de segunda a sexta nos programas Bahia no Ar, Balanço Geral e Cidade Alerta Bahia. Compromisso, agilidade, credibilidade e profissionalismo com projetos inovadores e excelentes resultados. Record Bahia tem a sua cara. A nossa Brasil Gás agora é Ultra Gás. Novo nome, mesma energia e o botijão azul é o mesmo. A qualidade, segurança e simpatia nem se fala. Tudo igual, tudo nosso. Agora é a nossa Ultra Gás que vai dar um ano de gás para o ouvinte sociedade. Vamos juntos, participe da promoção de um ano Ultra Gás no Show da Tarde. Vem com a sociedade, vamos energizar. Oferecimento Ultra Gás. Oferecimento, loja online Pitu, acesse loja.pitu.com.br e peça a sua resenha. ZYC 357, FM 102,5 MHz, ZYH 446, AM 740 kHz. Rádio Sociedade da Bahia, a primeira da Bahia, no coração do baiano. Está no ar Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Sexta-feira, 13 de dezembro de 2024. E vamos ao destaque do dia. Dia D contra a dengue. Verão chegando, é hora de mobilização contra a doença. Esse sábado, o Ministério da Saúde se une a estados e municípios em campanha para conscientizar a população sobre os cuidados contra o mosquito. A ministra Anísia Trindade vai atuar junto com os agentes de combate a endemias e convida todos a participarem. Vamos estar juntos numa grande mobilização em cada cidade do nosso país. Então se junte a nós e faça aquele trabalho de recomendação dos 10 minutinhos contra a dengue. Você vai ouvir também, quase 6 milhões de turistas estrangeiros já visitaram o Brasil esse ano. Números superam quase 13% o total do ano passado inteiro. E vamos trazer também os outros números da economia. Serviços, comércio e indústria cresceram nos últimos meses. E ainda, vamos falar de uma joia cultural e culinária do Brasil, o queijo mineiro. O modo de fazer essa iguaria foi reconhecido como patrimônio imaterial da humanidade pela ONU. A gente fala mais sobre esse título e a importância do queijo Minas artesanal para o estado e o país. Hoje na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas. E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou no canal Gov na sua TV aberta. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva postou hoje em suas redes sociais um vídeo em que caminha pelo corredor do Hospital Sírio-Libanês e conversa com o neurocirurgião Marcos Stavari. De acordo com o último boletim médico, ele está lúcido e orientado, alimentou-se normalmente e realizou caminhada pelos corredores. Na publicação, o presidente agradeceu por cada oração e palavra de conforto que recebeu nos últimos dias e garantiu estar se sentindo muito bem. Lula segue internado em São Paulo, sob cuidados semi-intensivos após passar por uma cirurgia para drenagem de um hematoma intracraniano e também por um segundo procedimento para evitar novos sangramentos. As intervenções foram necessárias após o presidente se sentir mal no começo dessa semana em Brasília. Em outubro, o presidente Lula sofreu uma queda no Palácio do Alvorado que provocou o hematoma drenado agora. 2024 vai chegando ao fim com resultados positivos para vários setores da economia. Comércio, indústria e serviços apresentaram crescimento nos últimos meses, com aumento nas vendas, novas contratações e investimentos. Em outubro, o comércio varejista apresentou recorde de vendas em 6 dos 8 setores pesquisados pelo IBGE ante o mês anterior. E a indústria cresceu quase 18% em relação ao patamar pré-pandemia. A loja de roupas femininas, gerenciada pela Priscila Carmo de Oliveira, teve a 8ª unidade inaugurada em fevereiro deste ano em um shopping na região central de Brasília. No início, apenas uma vendedora foi contratada, mas o movimento crescente fez o número de colaboradoras aumentar. Aumentou o fluxo de clientes, aumentou a quantidade de vendas e hoje eu estou com 3 vendedoras em loja. Venda toda hora, movimentação, clientes novos. Não foi só a loja gerenciada pela Priscila, que viu o movimento crescer nos últimos meses. Em todo o país, as vendas no comércio varejista subiram 0,4% em outubro, comparado a setembro, que também já havia registrado crescimento em relação ao mês anterior. Em 2024, o varejo acumula alta de 5%. E comparado a outubro do ano passado, o setor de tecidos, vestuário e calçados cresceu quase 8%. Enquanto o varejo em geral subiu 6,5%. O gerente de pesquisa mensal do comércio do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, Cristiano Santos, destaca